vila, polícia e ladrão. Limite é avenida, o kit que eles falam. Eu tinha mocota, só que o meu não é da moda. É de maloca, camiseta Big Johnson, berma quadriculada. Abaixo do joelho e da perna não se vê quase nada. Quase nada foi o que restou de lá pra cá. Sim, cê quer parceiro, é só ter jean. Vareta chinês, hoje é de fibra de vidro. Na compra da rabiola, cortante vem incluído. Já na linha, assim, com a linha enrolada. Pergunta se eu quero isso. Tem mais um ritual, olho vermelho pra escola. Desculpa, passei a noite cortando sacola. Meio dia que almoço, vou esperar o tempo virar. Vou no alto, bem alto, deixa os pipa voar, deixa voar. Sacola feita a combinação. Hoje é tangue, refri, uma pinga com os irmão. Uniforme que nem dava tempo de tirar. Um único lecheval, faltava aula pra lavar. Quando o menor chama intervalo de recreio é feio. Hoje daria tudo pra tá ali no meio. Voltar a tomar tubaína no saquinho com canudo. Falou merda, moleque, tamo cascudo, sabe? Olhar pro céu, esperar que caia água. Sentar na guia lá da rua e bora com a enxurrada. Hoje eu falo molhado, mãe fala vitanguido. Vai trocar essa roupa, moleque, toma juízo. Aposta era peão e bolinha vacilou. Tá selado, joelho com cicatriz, dedão com um tampão arrancado. Pra não ficar no esquecimento que vivi um dia. Graças a Deus, minha vida não foi vazia.